passa todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. E vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor. Menina, lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato sapato, me deixa de quatro no lado, me enche de amor, de amor. Lança, lança perfumes, lança, lança perfumes. Lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. E vem cá, meu bem, me descola um carinho. Nessa neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, faz de gato sapato, me deixa de quatro no lado, me enche de amor.